Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Bom dia, bom dia a todos vocês. Boa continuação de bom confinamento a todo o nosso auditório. Havemos de vencer, fiquem em casa e havemos de vencer. Eu sei que até o 11 de maio é bastante longo, mas digam-se uma coisa positiva, já está metade feito. E havemos de continuar sempre assim. Já estamos fartinhos desta situação, mas pensem bem que há pior situação. E um pensamento muito especial para aqueles que estão na linha da frente, todos aqueles que ajudam a combater esta pandemia. E é para o nosso bem, para que a nossa humanidade volte a ser o que era. Nós, Rádio Arc-en-Ciel, estamos a pôr tudo em prol para podermos começar brevemente programas em direto. Entretanto, vamos aproveitando os programas da RDP Internacional e ver o que lá se passa na nossa terra, não é assim? Mas também podem aproveitar a boa música da Rádio Arc-en-Ciel todos os dias das 9 ao meio-dia e das 15 às 18 horas. Música bem variada na programação da nossa rádio. Entretanto, há que aproveitar ao máximo de todas as boas coisas que a vida nos pode dar. Das nossas casas, dos nossos familiares e amigos, via telefone, vídeo e também esticar o corpo. Claro, para mim, o melhor exercício físico seria de puxar os móveis todos da sala, da casa, da cozinha e dançar, cantarolar alto até chegar à casa do vizinho. Um vira, um malhão, tudo isso. Seria, não é? Então, um até breve. Um forte abraço para os cavalheiros e os meninos. Um beijinho muito especial para as senhoras e as meninas. Fiquem bem. Fiquem em casa. E sejam felizes, mas façam alguém feliz. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Salut, c'est Francky de Radio Arc-en-Ciel. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. Prenez soin de votre famille et de vous-même. Et on va se revoir très vite sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, les meilleurs sons latinos. Bonjour, c'est Violette. J'espère que vous allez bien. Avec cette période de confinement, je ne peux assurer pour l'instant nos rendez-vous du mercredi à 18h pour l'émission traditionnelle. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver très très prochainement. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et pour accompagner cette petite annonce, eh bien, quelques petits extraits de ce que vous pourrez, je l'espère, très bientôt retrouver sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel. À très bientôt. As I walk down by the Oxborough banks, where the maids of Australia do play their white pranks, by a shady green bar I sat myself down, where the birds sang so gaily and chanted all round, in the forest of native Australia, in the forest. Arc-en-Ciel, c'est du soleil toute la journée. Bonjour à tous et à toutes, c'est Manu de l'émission Discouverte. J'espère que vous et vos familles vous allez bien. Radio Arc-en-Ciel essaie de passer vos musiques à l'antenne pendant ce confinement, en espérant que c'est à vous. Toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel et moi-même vous souhaite le meilleur pendant ces moments difficiles. A bientôt. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Olá a todos, e se cantássemos assim? O corona chegou, em casa nos fechou, temos que acabar com ele. porque temos que acabar com ele. Para os animadores voltarem todos à Rádio Arc-en-Ciel, por isso, até breve, grande beijinho da Carla. On revient juste après ça. Olá, amigos ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel, eu sou o Jumil e, como todos os animadores, saudades não faltam da vossa companhia para vos oferecer o melhor das nossas músicas. Mas juntos vamos vencer este mau momento. Então, um bem-aja a todos. Fiquem connosco à escuta de 96.2 da Rádio Arc-en-Ciel ou então através da internet, aonde lá encontrará o meu último programa do mês passado. Pois é, já lá vai um mês. Então, em nome de todos os animadores, eu vou-vos aqui oferecer uma música a todos. Espero que gostem. Então, um grande abraço a todos, sejam felizes e até breve.